Canal Centro, 12545, alterna 12685. Condições visuais, é no meu pé, escuta o XR, reporte para da barra. Vai estar na fora da barra, Fox. O zero. Ali eu mantenho no zero, gol no meio da... Três zero quatro, decolou o zona meia, chama o controle, ano 208. 08-3304, obrigado, bom dia. Na 3604, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, sai da água. 360, água 3663, para o táxi com 182, a boa 4 horas com 5. Pátio principal, Índia e Alfa, considera 2118-95, altímetro no 0 no 6, bom voo e bom dia, 83663. Pátio de Alfa, lá 2895, ajustado, graças a Deus. Voo no 605, informo que é o número 2 para a decolagem de previsão de mais 3 minutos. Gente, o 605. Índia Vitor, vento 11 0 graus, 109, livre decolagem 17. táxi 3221 com 48 a bordo, autonomia de 4 horas e 20, alternativa Salvador. Vai Foxtrot Sierra, a linha em Montempo, estou no 7. 016, tem um bom voo, bom dia. Pessoal ideal, como espera, 5305, ajustado 16, bom dia. Obrigado, meu trabalho. Latanguishki, Indeleta. Latanguishki, Indeleta, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 260, quando possível, voo direto Leta. 260, quando possível, direto Leta, Whisky, Indeleta. Via Zulu 10 até Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, após intercept Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Rolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, aciona 50 16, controle 120 decimal 8. Autorizado 360 para Guarulhos. Upper Zulu 10 até Bridge, após o Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, após 30, após conforme lance do voo. Decola da El, Leda Bridge, decola da 10 curva direita, com 5016 no transponder, controle Salvador 208, na ponte 2, Web 6729. É pronto, pushback, Web 6729. Camarão, Web 6729. Alô, Salvador, Gol, Black Delta. Golf, Oscar Delta, prossiga. Bom dia, Oscar Delta no pátio 3, autorizou de reboque da aeronave até o portão 04. Rui Itápida, presente. 605, decolou os 22, chama o controle no 208. Bom dia. Na Maringá, campo de pau, Oscar Delta. Mantenha 360 na saída da El, vigilância da El. 360 da El. Mike Foxtrot Sierra, aguarde, será na sequência número 2. Três meia três, livre da colagem 10, vento 3 0 graus, 09 nós. Iniciou 321 na Lima, mantenha 10. 3 1 1, bom dia, Guarulhos, formação Juliette, copia o 360. Copia. 3-1-1, Guarulhos, nível 3-6-2-0, está autorizado, via Zulu 1-0, até Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge, após interceptor Zulu 1-6, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge, aciona 5-0-2-1, controle 1-2-0, decimal 8. Caso falha de comunicações com o centro Recife, após passar o 270, resuma a navegação na proa de Bridge. tenta qualquer coisa pra isso. Minha 3-1-1, no portão 1-0, chame pronto, pushback. Paulo Salvador, bom dia, tá 3859, sítio da Juliette para autorização Curitiba. Bom dia. Da 359, igual a Curitiba, nível 3620 está autorizado. A rota direto da Lefa, após intercepta para Zulu 2-1, prossegue até Sorocaba, Serra Tiarre Bravo, após direto Orana e após, conforme rota do plano de voo, Nicolada 10, curva à direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Lefa e após conforme. Aciona 5572, controle 120, decimal 8. Autorizado Curitiba, nível 360, decolando da 10, com curva direita, saída Arbor, após direto Elefa, Pêndulo 21, Sorocaba, Orana. Aciona 5572, controle 208, TAM 3859. TAM 9, chame pronto, TAM 359. Então, obrigado. Nós, livre da colagem, pistão no 7. Nada reporte ao término, Golf Oscar Delta. Contar ao término, Oscar Delta. Serra decolou os 28, chame o controle 1208. Controle 208, Mike Fox Serra. Bono 605, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando no 33.25. Confirma o 605? 629, ponte 2, pushback acionamento. 208. 729 tá livre, chame táxi, portão 2. Tá livre, chame táxi, vai 729. Salvador, bom dia, 3121, da cola. 221, saída Arbor. Mantenha 200 vigilante. Tá bom, setor 201. Salve, Salvador, Golf Oscar Delta, finalizado o reboque, grato, bom dia. Golf Oscar Delta, bom dia. vou ir direto com o Coral da presente. Direto com o Coral, Mike Fox Air. Zulu, Juliette Serra, prossiga. Boa notificação, informa horário. Ativa o seu plano, vou checar junto à sala S, aguarde, Zulu, Juliette Serra. Passa nível 140, chame o centro, frequência 1251, alterno 3325. 251-3325, alterno 3663. Controle Salvador, 6332. Prossiga. O senhor autoriza para o externo? Tem a proa de dona, né? Só põe intercept localizador e forma estabilizado, livre LS que se rei. Afirma, informará na proa de dona, estabilizado, localizador 6332. Após caixa pregos, aciona 0132. Controle 120 decimal 8, a torre opere 118 decimal 95. Solo Web 6729, 186 a bordo, 4 horas, alternando combustível para ataque. Controle 120 decimal 8, Zulu Juliette Serra, confirmando a subida corredor axé, com curva à direita após a decolagem, ok? Zulu Juliette Serra, informe pessoas a bordo e parte nesse encontro. Jet chama torre 118 decimal 95 para acionamento de táxi e decolagem, altímetro no 0 no 6, tem um bom voo, Zulu Juliette Serra. Logo? É. 4 horas, alterna para cá. Eita, Índia Alfa, ponto espera 2118-95, altímetro no 0 no 6, tem um bom voo e bom dia, Web 6729. No 0 no 6, Índia Alfa, 2895, bom trabalho, bom feriado a todos os dias, 30 graus, 071. Livre pouso na ONU 0, Xené 6332. Salvador, Web 6729, ponto de espera do 10, bom dia. Bom dia, Web 6729, mantenha o ponto de espera. Mantém, Web 6729. Terceiro. Fechar equipamento, clareza 2. Direto no 7. Agora sim, clareza 5, tá 3733, bom dia, prossiga. Cópia. São Paulo, Congonhas, nível 660, 3733. Tenta 3733, São Paulo, Congonhas, nível 360, está autorizado, via Pezulo 10, até Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, Bridge, após intercepto, Pezulo 16, prossegue até Belo Horizonte, Bravo. direto Trive e após conforme rota. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Grid. Aciona 5025, controle 120 decimal 8. Centralizado, São Paulo, Congonhas 360, Azulu 10, Grid, Azulu 16, Brava, Azulu, CT Trive, conforme rota, decolando 10. Curva direita da El, Leda, Grid, 5025 no transponder. 1208, controle, 3733. Então, 62, chame pronto, pushback, então 3733. Chamará pronto, 6729, ali mantendo 0, 6729. Trip 5221 após Arbor, foi direto Conquista. Após Arbor, direto Conquista, 5221. Controle Salvador, bom dia, bom 982. 982, bom dia, desse mantém a 3 mil pés na chegada Mari, vigilância radar 190 no meio ajuste. 190 no meio, 3 mil, chegada Mari, com 1982. Testnama 332, táxi via Alfa, aguardando a da Juliette para ingresso. Alfa, guardante dos mestres para ingresso, 332. Web 6729, decolou os 41, chama o controle 1208. Bom dia, obrigado. 6729. 729, você mantém a 360 na saída da El. 360 na da El, força pro Leda? Pois é. Obrigado, Leda. Posição da Juliette, botão previsto ao 09, está ocupado no momento, assinando a 332. Afirma então, você pode trabalhar na liberação do portão. senhor não teria coordenado com essa aero, com algum outro portão disponível? Foi coordenado, me informou que o senhor tinha que aguardar o 09, está ocupado ainda. Tá, ok, grato. Luz Juliette Serra, pronto? Controle Salvador, ou Chanel 6250, bom dia, sempre é com o Pastor Juliette. Quem chamou o controle? Bom dia, ou Chanel 6250, com o Pastor Juliette. 6250, bom dia, autorizado chegada Mari, desse mantenha 4000 pés, ajuste o nozelo no meio. Chegada Mari, até 4000, nozelo no meio, a possibilidade de guarda na duna. Mantém inicialmente a flor de Mari. Passando a chegada, o vendedor de carro. Via direito autorizado, 6250.